posso, eu chego já. É teu todo verso, tudo peço, toda fé. É meu tudo nosso e tudo posso, eu chego já. É teu todo verso, tudo peço, toda fé. Pode ser que susto seja raro, certo? Ficou pra quando eu chego já.